Tiveram início nesta sexta-feira, 3 de agosto, as obras de construção da nova Bento Rodrigues, comunidade atingida pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido no dia 5 de novembro de 2015. A inauguração das obras foi celebrada pela comunidade em um culto ecumênico, com a presença dos atingidos, trabalhadores, autoridades e representantes da sociedade civil. O promotor de justiça Guilherme de Sá Meneguim, da Promotoria de Justiça de Mariana, acompanhou o início das obras e fala sobre a construção da nova Bento Rodrigues, o trabalho do Ministério Público e as próximas etapas, que envolvem outras comunidades atingidas. Essa é uma data marcante, pois ela é o passo importante na reparação integral dos direitos das vítimas. É importante destacar que o Ministério Público de Minas Gerais atuou desde o início para garantir todos os direitos das vítimas que foram violados por esse que é considerado o maior desastre socioambiental da história do Brasil. Hoje foi importante o início das obras, mas não é o fim deste processo. Há muitos direitos a serem garantidos, como indenizações justas, e que o reassentamento venha de fato a corresponder aos interesses das vítimas. E é por isso que o Ministério Público continuará trabalhando para garantir esses direitos. Nas próximas etapas, nós vamos acompanhar essas obras e exigir o cumprimento das diretrizes de reassentamento. E as diretrizes foram muito importantes, porque são regras que foram pactuadas e homologadas na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, em que são estabelecidos direitos das vítimas, como a casa ou o terreno onde vai haver o reassentamento tem que ser igual ou melhor àquilo que ele tinha, possibilidade de requerer assistência técnica pelo prazo de 5 anos, e ainda recebimento de auxílio financeiro até que ele tenha recomposta toda a sua atividade econômica. Então, nós vamos continuar acompanhando o reassentamento, que as obras correspondam aos interesses das vítimas, e ao contrário do que muitas pessoas podem estar imaginando, nós estamos exigindo que todas as casas, todos os imóveis que têm que ser construídos, sejam feitos individualizados. Não é uma Coab, não é um projeto como Minha Casa Minha Vida, onde há conjuntos habitacionais padronizados, né, casa modelo. Não. Cada família está tendo o seu direito de projetar, junto a um arquiteto da Fundação Renova, como ele quer a sua moradia no futuro reassentamento. Então, nós vamos continuar acompanhando o reassentamento. Esse é o de Bento Rodrigues, mas ainda há o de Paracatu e das demais comunidades rurais. E o Ministério Público não vai deixar de acompanhar tudo o que é necessário para garantir os direitos das vítimas. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.